Araponga na voz, estandarte na mão, tinha sangue no olhar. E o meu cinzel, e o meu cinzel, raiava aurora. Jeremias, João, Daniel, Abraão, fiz em pedra sabão. Já bebi, sambei com Chico Rei, ouro nos cabelos. E no carnaval, com os tenentes do diabo, cavalguei o alazão. Da liberdade, vamos gingar, camará, vamos gingar. Tira da cabeça o que do bolso não dá, vamos gingar. Vamos gingar, camará, vamos gingar. Tira da cabeça o que do bolso não dá. Liana, oh Ana, Jacinta, eu quero te beijar. Turmalina, feiticeira de Araxá, me leva pra Bahia. Saravá, Ogum, Caô, Xangô, Ave Manjá. Fui samba na Praça 11, lá no terreiro da Ciata. Fui parar bem longe, com o rei negro no congá. As bandeiras no varal, no varal. Manga rosa, mangueiral, mangueiral. Do angu a saideira, gostosa é a cozinha brasileira. Falei, Salgueiro chegou na terra de Urubá. O Salgueiro brilhou no céu do Oxalá. O Salgueiro chegou na terra de Urubá. O Salgueiro brilhou no céu do Oxalá. E um dia eu fui Zambi. Ai meu Deus do céu, pé de pomares. Beleza, araponga na voz, estandarte na mão, tinha sangue no olhar. Yeah.